Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o tio vai ensinar, quem ensina? Que é lixo? Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e é dominical. Do meu lado direito, ele que é detalhista e procura pelo em ovos das madrugadas, Wesley Zop. Tem que estar tudo lisinho, cara. Não pode ter pelo, não. No ovo, não. Aí, às vezes, é mais fácil procurar com a boca do que com a mão. Né? Claro, é mais sensível, né? É, cara, e na madrugada, às vezes, tá, você escuro, não enxerga. É verdade. Tá num beco, atrás da horta, e aí? Do meu lado esquerdo, ele que mata, mas de prazer, o nosso Death Note branco, Gabriel Asbar. Olá. Queria dizer que você tá na minha lista. Ainda bem. Tá. E o nosso grande substituto com seus comentários pontuais, porém excelentes, o nosso abutre de histórias, Anderson Negão. Fala, negrada! E o nosso convidado de hoje, que é modelo fotográfico para propaganda de sacos de carvão e tira cutícula usando a dentadura da avó, Gabriel Maquinista. Sou eu mesmo. Muito bem. E eu rosteando essa orgia de homens ocidentais com paus orientais, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que fica rouco porque tem pelo de saco preso na garganta. Mas fala que é fiapo de manga. Importante. Inclusive, eu queria pedir desculpa a todos os ouvintes aí, que eu estou meio rouco por causa de fiapos de manga. Falou manga, né? Exato. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast onde todo mundo gosta de saco grande. Por que o Wesley Zop? Porque quando balança, enche o cu de terra. Óbvio! Antes de mais nada, vamos para os nossos pequenos recadinhos. O primeiro deles, Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O quê? O quê? Agora o Chorume tem uma espécie de padrinho, que é o nosso pedido de esmola, onde o ouvinte pode doar no chorume.com.br/esmola, a partir de R$1, uma quantia que ele ajuda o Chorume a permanecer vivo e ereto. Estou falando do que, Anderson Negão? Estou falando de equipamentos? Não. Estou falando de hospedagem no site? Não. Estou falando da calcinha fio dental da sua mãe? Talvez. Bem, não era, mas... Era pra okay. falar, não. Ah, não. Estou falando de travestis e sorvete, aquela coisa que deixa esse podcast funcionando gostoso, funcionando tesudo. E então, graças aos nossos esboleiros, conseguimos estar lá com o Vanvan Tora Louca e chupar um sorvetinho de amora. Mas amora silvestre, amora do campo. Que é um pouco mais caro. Tinha dois, tem amora normal e amora silvestre. Amora silvestre é R$50 mais caro. Caseiro também. Mas como caseiro. Tá lucrando muito, né? Exato. E aí, então, tivemos os nossos esboleiros que merecem um belo elogio. E como você escolheu pra elogiar os nossos esboleiros essa semana, Wesley Zop? Essa semana vamos elogiar de uma forma que faz muito tempo que as pessoas não usam mais. Com o nome de doces de fruta. Doces de fruta. Ah, se ninguém elogia mais. Ninguém mais elogia, cara. Acabou, perdeu-se, né, cara? Perdeu-se. O tchan, né? Ali porque era antigamente comum entre casais de namorados. Sim, entre aquele seu tio policial que abusava de você quando sua mãe saía pra trabalhar e você ficava e ele pedia pra você frequentar o quarto dele. Mas ele nunca me chamou de nenhum doce de fruta. Não. Mas então, o que você vai falar de Tiago? Thiago Luiz Torquato, Wesley Zop. Um belo nome, aliás. Sim. É uma compota de jaca, né? Uma compota de jaca, mas você fala pelo quê? Pelo caráter. Baseado no caráter. Baseado no caráter. Sim, que é mais liguento, tal. Exato. Assim, assim. Não é todo mundo que gosta. É um doce difícil. É difícil implementar aí na família brasileira. E até difícil de encontrar também. Então é um doce raro, muito bem. Por ser raro, é caro. E o que falar de Aline Santos, Gabriel Asbar? Uma tortinha de carambola. Tortinha de carambola. Uma tortinha, a Aline realmente é uma pessoa pequena, não podia ser uma tortona, né? E ela... E também ali, quase no prumo, né? Tá fora de esquadro um pouco, é tortinha. Ela anda torta, assim. Dá meio pace, assim. Né? Cai de bicicleta, estoura viatura. Não, a pessoa não tá reta, né? Não tá. E o que falar de Carlos Eduardo Bordafuso, Anderson Negão? Ele é um goiabinha. Então, uma goiabinha, você fala porque é docinha, deliciosinha. É, comer com queijo é uma delícia. Ah, quer dizer que nem precisa lavar o pau. Exato. Dá pra chupar de boa. E o que falar de Jean Carlos Sabalves, Wesley Zop? Baseado até no que ele acabou de falar aqui, falou goiabinha. Então, bananinha. Não, uma bananinha. Tem aquela crosta de açúcar em cima. Fica doce, né? Fica docinho, assim. É meio pretinho, você pensa que tá podre. Ó, uma DST, você pensa. Não, não é. É daquele jeito. É só doçura. É só doçura. Muito bem. E o que falar de Tarsis Soares, Gabriel Asmar? É um belo de um coração de abóbora. Ah, coração de abóbora. Típico de festa junina. Cara, típico da vida, eu penso. Típico da vida também. Tem uma casquinha e depois dentro é cremoso. Não é um doce comum, mas que você não consegue viver sem. Alguns tentam imitar. Alguns tentam imitar, mas... Você reconhece um bom doce de abóbora de coração. Tipo aquela pemba de batata aqui. Sei lá o que é aquilo. A pemba do batata. Ele vem e fala, ó, chupa aqui que tem gosto de abóbora. Tem uma crosta e por dentro é só... Chupa aqui que tem um gostinho de abóbora. Vai coração. De batata, ele é comédia, cara, né? Cara, inventa cada um grande coisa fã, um grande fã de... Capitão Planeta, né? Vai, coração. E o que falar de Rauan Espego dos Santos, Anderson Negão? O Rauan é um doce de pessoa. Ah, cala a boca. Não, isso não dá pra aceitar. Não... E parece que a pessoa não é uma fruta, né? Às vezes é, cara. Você pode falar, você que é um defensor aí da comunidade negra da podosfera, você pode falar que ele é um marrom glacê, né? É. Por favor, repita aí. Ele é um doce de marrom glacê. Tá bom. Por que você disse isso? Ah, porque eu fui censurado. Eu queria falar doce de pessoa. Mas vocês me falaram pra calar a boca. Mas é um pedaço de lixo, meu. Muito bem, fora nossas esmolinhas que a gente recebe, você pode ajudar o Chorume agora também. Lá na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha, você pode adquirir as camisetas do Chorume, porém lá tem uma novidade, Gabriel Asmar. Que novidade é essa? O quê? O quê? Você vai falar, porra. É a nossa novíssima, porém excelente, canequinha do Chorume. Canequinha do Chorume! Uma caneca de vidro, uma caneca... Dizem uma caneca de chope, Wesley Zop, mas não. Uma caneca que você pode fazer o que quiser com essa... Uma caneca da vida, penso eu. Caneca néctar do lixo. Caneca néctar do lixo. Que você pode, sim, matar sua sede por líquidos, Wesley Zop. É verdade. Líquidos finos ou grossos que você gosta de tomar, beber e se divertir. Viscosos ou não? Viscosos ou não? Eu tomo muita água com maisena. Ou magnésio. É. Caneca que cabe 500 ml, mas resolve, então não é uma caneca pequena. Mas tem líquido espesso também, é 500 ml? Sim, sim. Tá. Tem lá uma estampa do Chorume lá, representando aí o Chorume. Aí você pode tomar seu chuve, você pode tomar seu refrigerante, você pode o quê? Cagar dentro, já que o Wesley Zop caga dentro das coisas. Mas isso aqui não é feito de lata. Não, você pode guardar bituca de cigarro, você pode ir no semáforo pedir dinheiro e guardar o dinheiro da sua canequinha. Pode juntar moedas pra dar um real e contribuir com a esmola. Exato. E pode também fazer o quê? Um belo, como diria o William Vulto, você pode fazer um comprar caneca e fazer um belo cover do tão falado Two Girls and One Cup. Boa! O Glazer. Grande William Vulto, hein? Um apreciador. De canecas? De canecas e de, como fala aí? Clássicos. Clássicos da internet. Então está aí a caneca. Por quanto sai essa bagatela, Wesley Zop? Só pode estar R$1 milhão a caneca tão útil dessa. R$29,90. Mais frete, mais você frete, compra essa delícia lá no chorume.com.br/lojinha. É uma caneca que eu tenho que falar, orgulho. Bonita de se ver. Nossa, eu fico com tesão, já enfiei o pau em todas as canecas aqui. Desgraçado! Não! Eu vi que falaram que o chope aqui tava espesso. Eu senti um gosto familiar. Você nata, viu, nata viu, no chope, eu nunca vi isso. Colarinho grosso. Outra maneira de ajudar a gente é através do iTunes, não é, Anderson Negão? Exato. Como faz? Você baixa o iTunes, assina, procura lá, Chorume com X, na categoria Política, Ciências Sociais, Família Brasileira, Oração. Finalmente acertaram a categoria lá. Todas as categorias que existem lá mesmo, é importante. Assina o feed, lógico. Dá 5 estrelas, faz um comentário bonito e garboso. Então vamos para a nossa leitura de recadinhos e comentários. Começando por um áudio aqui no WhatsApp, Wesley Zop, lembrei de trazer. E aí, galera do Chorume, aqui é o João. E como tá essa onda aí de imitações, eu vou mandar a minha aqui, que eu sei imitar o Faustão muito bem, hein? Lá vai. Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu! Aí, tá vendo? Essa foi minha imitação do Faustão. Valeu, seus lameiruchos. Valeu, falou! Ai, João! Então esse foi nosso ouvinte, João, mandando um excelente. Ai, João. Imitação do Faustão. É óbvio que ele editou isso daí, ele não. Pegou do Faustão mesmo. Claro. Exato. Tá, tudo bem. Editado até eu sem imitar. Não sabemos, Wesley, só sim. É óbvio, cara. Prefiro acreditar na integridade dos nossos ouvintes. Que ele imitou desse jeito. É, sim. Tá. Tá bom, então. Você imita o Carnal, ninguém fala nada. Além do WhatsApp, vamos ver o que a gente recebeu lá no site. O primeiro comentário no episódio 101, como se manter virgão. Carlis Costa comentou aqui, ou Carlis Costa, não sei, mas é só. Carlis Costa? É. É uma palavra só? Não, são duas. Ah, tá. Carlis Costa. Ah, tá, entendi que era Escosta. Não. Ou Carne Exposta. Carne Exposta, né? Primeiro, Anderson Brancão, você falhou com esse podcast. Ah, isso é verdade. Ué. Nem fala por quê, mas é verdade. Não, não. É. Em algum momento. Existir aqui é uma falha. Se a gente parar 5 segundos pra pensar, já acha alguma coisa. Segundo, Zop é muito injustiçado. Merece o Choro Oscar. Injustiçado, pô. Caralho. Obrigado. Obrigado. Alguém me reconhece. Terceiro, Ganso é o melhor âncora de todos os tempos. Ou seja, eu afundo esse podcast. Não é isso. Não, não. Não deixa progredir. Exato. Não. Eu deixo estagnado. Não deixa avançar. Não, não é isso, não é isso. Agora vamos para o que interessa. Vou tomar no cu. Só me faz passar vergonha. Dessa vez foi com minha namorada. Sim, eu não sou virgão. Tenho um pau que lembra uma garrafa de Coca-Cola. Mas por quê? Porque tá com meio vermelho ali. É, é porque é grosso, mas afunila na ponta. Olha, é a fimose, né? O pessoal olha e fala, nossa, vontade de beber Coca-Cola. Até esquece do sexo ali. Estava bem no coito, famoso Batistaca, e ela me solta. Vem cá que a titia vai mostrar o que insisto. Oh. Nossa senhora. Pra dar uma garibada, entendeu? Tá bem ali. Pra bombar aquele pau, pra ver se... Ah, mas daí vazou gás pra todo lado. Exato. Não dá pra segurar a emoção. Pronto, começamos a ter uma crise de riso. Está começando a maratona e mandou abraços aqui. Certo? Um abraço, frases obrigado. Frases do Chorume no momento do sexo, eu acho que é o que só dá certo. Um tchan, é só dá um... certo. Só aumenta o... Fala uma frase boa ali pra falar no ouvidinho. Pessoa de quatro ali, você monta o cowboyzinho, puxa o cabelinho. No seu caso, pode ser uma pessoa careca também. Pode ser. Mas eu posso passar cola de contato na mão e puxar a careca. Pode puxar o cinto em volta do pescoço ali, dando aquela sufocadinha. Eu passo o cinto na boca e puxo, assim, fica prendendo no nariz. Exato. Puxando uma rédea, né? Exato. Uma rédea. O que que fala no ouvidinho da pessoa? Ai, João. Independente do nome da pessoa. Isso é importante que não. Você é João, não. Acho que funciona. Pô, tenta. Próximo comentário do mesmo episódio, Jais do Guilherme. Eu tenho uma tática bem simples para me manter virgão. Jogo RPG todo final de semana. Pratico swordplay, que é uma simulação de luta com espadas de espuma de piscina. Bem específico. É. Bem específico. Não pode ser qualquer espuma, tem que ser espuma de piscina. É, nem chega a ser espada, é chicotada, né? Então. Não, mas daí ele é um elemental da água, né, cara? Vou em evento de anime para caçar HQs antigas, jogo card game de Pokémon e Battle Scenes. Card game temático da Marvel. Coleciono miniaturas, pôsteres, dados de RPG, livros e, para relaxar, tomo uma pina colada. Acho que é só. Boas técnicas para se manter virgão, Anderson. Que homem. Ó, mão da porra. Que virgão da porra. Mas, porra, nesses lugares você pode conhecer aí alguém que... pratique as mesmas coisas. Não, mas... Claro que não, seu tarado! Hoje o cara tá lá pra colecionar as coisas, porra! Ele pode muito bem achar uma mina louca pra embaiar a espada de espuma dele. De piscina dele. Ou um cara! Sim, um cara. Vai do gosto, né? É, então. Não. O cara tá lá concentrado em coleções, cara. Você quer sexo? Não. Você é tarado, cara? Eu quero sexo, porra. Mas não sei se vê um caso aqui agora. Ele ainda pode ficar mais virgão se ele começar a fazer cosplay, né? Que aí ele fica mais... Ele já deve fazer, já deve fazer. Já deve fazer, talvez, né? Porque ele vai em eventos de anime, assim, e tal. Ele só talvez não quis comentar de vergonha. Ele fala, não, ali. Ele fala que vai caçar HQ, então acho que ele vai de caçador. É, verdade. Muito bem, no episódio 102, Mucrenagens, Renan Furini comentou um excelente episódio. Mais uma vez, passei vergonha de tanto gargalhar no busão com a história da cloaca. Então, a história do tio de Wesley Zop, que ele come frango. Normal. Exato. Quem não come frango? Quem não come frango? Ah, tem gente que recheia na mesa, tem gente que recheia no... do tacho, né? No granjeiro. Na tachada. Sem mais comentários, vamos para os nossos e-mails. O primeiro de Caio Pita. Tá, Wesley Zop. Muito bem. Ex-prefeito de São Paulo aqui. Ah, então, como fala, estamos fazendo a mediunidade aqui agora. Então, tá bom, vai. Ele pode ter mandado esse e-mail antes de morrer também. É, porque existia o Chorume, né, na época. Pode ou não pode? Pode, mas existia o Chorume. E se ele fosse um visionário, cara? E se ele fosse um médium aí, tivesse prevendo o futuro? E se ele fosse um viajante do tempo? Ele voltou no passado, só que deu alguma merda e ele morreu, cara. Pô! Isso sempre acontece, você não vê filmes, não? E eu julgando ele aqui. Exato. Pô, desculpa, Celso Pita. Não, não, é Caio Pita. Ah, é que ele muda o nome. Ele tem que ser com C, né? Tá certo. Pra ele não esquecer também, né? Tá certo. O assunto é episódio 89, Não Era Amor na Cilada. Boa tarde, Choro Lindos e Asbar. Que é só lindo. Só extremamente lindo. Quero salientar em como esse demente, talarico e cagador em latas consegue estragar as coisas. Ele realizou a façanha que muitos almejam e não conseguem. De comer uma putinha de graça. Pra sim, mas cagar, não pela segunda vez. Pra cagar tudo, voltando e visitando a tendo que pagar. Em dobro. Podia ter ficado ganhando, né? Acho que é um caso na trave, onde o Zop quase fez algo bom na vida. Deus não dá asa à cobra, mas dá puta ao Zop. Vai entender os planos divinos. Já que o e-mail está curto, aqui vai uma pergunta polêmica ao Ganso, convidados e substitutos. Vocês preferem mais 2 centímetros de pau e sentir uma forte atração por homens? Ou menos 4 centímetros de pau e ganhar um grande vigor, mais resistência e triplicar a duração da ejaculação. Cara, eu mais 2 centímetros de pau e atração por homens. Até cara, porque óbvio. Eu também, porque eu já sinto atração por homens, é normal então? Pra mim, tá ganhando pau, mesmo. Ganhando pau, e outro, você tá aumentando suas possibilidades de exato. Atração, cara, de diversão. Não, eu até agora é só mulheres e animais. É. Animais fêmeas, claro. Animais. Animais. Um bom jacaré ali, cara. Um cágado, cara. Mas agora é o negão, se ele perder 4 centímetros de pau, ele só vai ficar com 35. Então, já sou zoado pra caralho. Já é zoado, ainda vai perder 4 ainda. Não, e o que adianta? Você vai ter vigor, lógico que vai ter vigor, não vai ter pau pra enfiar em lugar nenhum. E pro Zop, pizza ou lasanha? Ah, opa, você também pode escolher o sabor. Não, é possível. É sim. Não, tem alguma coisa errada aí. Tem coisa errada, eu não sei responder esse tipo de pergunta. Eu vou escolher lasanha por ter mais espessura aí. Oh, mas e o sabor? E pra você, Zop, pizza ou lasanha? Eu prefiro chupar o negão. Não tinha essa opção. Queijo e carne moída, cara. Tá fica bom. Fica bom. E presunto com um pouco de palmito e ervilha. Com um pouco de giló e... doce de leite. Tá, nossa. Gala de negão, né? Claro que não. Gala de negão. Ele chama de catupiry. Ah, né? Catupiromba. Catupiromba. Um pouco de catupiromba. De negão. Obrigado por lerem os outros e-mails e vocês são os bostos. E ovo cozido. Picado em volta. Próximo. Morangos. Pouco de morangos. Tá. Por isso cima. Que não pode deixar os homens responder esse tipo de coisa. Exato. Brigadeiro. Não feito brigadeiro, só espalhando assim a cobertura tá. de brigadeiro. Ah, não é brigadeiros redondinhos não. colando no... Não, porque eu não ia querer granulado na minha lasanha, né, cara? É verdade. Pô, que nojeira, cara. Né, meu? Que você tá misturando aqui, cara? Chega. Acabou, não? Claro, tá você bom? Acha que eu vou fazer o quê com a lasanha? Não, deve enfiar no cu, né? Como tudo que você faz. Antes de pôr na boca. No cu na boca. Próximo e-mail pouco de... Pouco disso, Xi. Xi fica diferente. Próximo e-mail do Homem Bolinho aqui, oh, assunto Botucatu. Ele fala, hello mates, venho mais uma vez relatar aqui minhas desventuras em Porto de Galinhas e escutar os insights dos integrantes desse podcast que tomou de assalto o cenário mundial do empreendedorismo reverso. Oh, obrigado. Bonito. O cara conhece a gente bem aí. Pois bem, o ano começou com muitas tribulações. Minha esposa e eu queríamos ver na praia os fogos de artifício da virada do ano. Algo bem cômodo de se fazer na gloriosa e dignificante Praia Grande. Mas não foi nada glamuroso, pois fomos impedidos de caminhar na areia por centenas de tartaruguinhas recém-nascidas indo em direção ao mar. Impedidos de caminhar na areia? Exato. Mas espera passar, espera o semáforo. Centenas, cara! Mas, Milhares, milhares. Não são velocistas, não. São tartarugas. Não são mini Aizen Bolts correndo. Eu acho que são mini Aizen Bolts, porque ela sai ali numa rapidez pra ir pra água, cara. Um cenário grotesco ver todas aquelas criaturas cabeçudinhas e de olhos brilhantes se deslocando sem nenhuma elegância em direção ao oceano. Puta, o cara é exigente também. Acabou de nascer. Quer elegância? Consequência deste evento, resolvemos tentar esquecer esse pesadelo de noite com uma ida até uma praia vizinha, chamada Maracaípe. Colocamos nossas cadeiras e nosso guarda-sol no bug. Sim, ainda estou com o mesmo carro primitivo, sem ar-condicionado, teto solar e sem vidros elétricos. Terrível, terrível. Terrível, cara. Que vida é essa? Tudo indicava um dia relaxante. Já tínhamos reclinado nossas cadeiras e sem muitas opções comprado o veneno que deve ser essa água de coco por um real. Que maldito. Começamos a curtir as ondas graciosamente batendo na areia, mas isso tudo durou muito pouco. Nosso recanto de paz foi tomado subitamente por uma etapa do Campeonato Brasileiro de Surf Feminino. Esse cara tem um azar na vida, já cara. Já pensou, cara? Nada dá certo pra esse cara. Que surfista, cara. Pouquíssimas gostosas, né, mas não tem, não tem. Aquelas pernocas de fora. Tá de biquíni, né? Aqueles biquinão curtinho. Sim. Aquelas delícias, chega a babar. E você tá ali querendo curtir o seu veneno de um real. A água de coco correndo pela peita. Aqui que você, sua mulher acha que você tá tendo um derrame, mas não. É um campeonato de surf feminino. Mas não é porque você tá admirando ali, é porque você tá indignado que atrapalharam sua paz ali. O surf masculino você já fica de pau duro. Você fala, puta, caras gostosos. Fica mesmo. Molhados ainda. Exato, porra. Então ele fala, nossa, calma, a paisagem foi abruptamente transformada. Agora, ao nosso redor, garotas fazendo aquecimento e passando parafina em suas pranchas. E não pensem por nenhum momento que as surfistas daqui são como as do litoral paulistano, focadas apenas nas ondas e pouco interferem na vida cotidiana dos banhistas. As daqui querem puxar papo, querem incomodar, fazer amizades e ainda tem a audácia de querer nos incentivar a surfar. Um disparate incomensurável, tanto fizeram que minha esposa foi corrompida a praticar com elas tal esporte. Meu Deus do céu, esse cara vive no inferno. Cara, por isso que tem que ser permitido arma no Brasil, cara. E nessa hora você já usa, cara. Cara, uma escopeta matava tudo as tartarugas, matava surfista e curtia sua praia. Tranquilo. Cara. Gostaria aqui de dar um alerta a todos. Irei relatar a convivência com nossos novos vizinhos, oposto da boa vizinhança que tínhamos no centro urbano da cosmopolita São Paulo. Aqui temos a plena convicção de que nossos vizinhos querem nos matar. Como assim? Por diversas vezes, esses maléficos vizinhos daqui tentam nos envenenar, oferecendo frutas no mínimo suspeitas, como cupuaçu, umbu, cajá, pinha, graviola, sapoti, buriti, mangaba e pitomba. Peraí, pitomba é fruta mesmo. Não, é piromba. Peraí, sei lá, né? Um claro indício de xenofobia, pois essas mesmas ofertas vêm acompanhadas de uma conversa como: ah, vocês não são daqui? Já comeram essa fruta? Pitomba. Que é uma pitomba? É de chupar. Essa fruta é de chupar. Não pode morder, não. Tem um líquido branco. Se morder é fraco na ponta, hein? Nem sei dizer como ainda seguimos vivos. E a cada semana que um desses vizinhos nos aborda com essas oferendas, nos bate aquela saudade da segurança e salvaguarda que tínhamos de morar em São Paulo. Cara, imagino que sim. Porra, né? Em São Paulo ninguém te oferece a pitomba assim, cara. Tem que pagar. Exato. Que é foda. Nosso projeto aqui, o MangaCast em Porto de Galinhas, não seria a mesma coisa sem a contribuição do Chorume. Não é Mangue? É, ali é. MangueCast. Ah, sim. Grandes abraços, homem bolinho, foi enviado do computador do milhão dele. Porra, também, ainda bem que ele tem um computador do milhão, né? Porque essa vida merda que o cara leva aí... Tem que ter um computador bom ali, pelo menos. Exato, pelo menos pra conseguir acessar uma putaria ali com cavalos, né? Porque do jeito que ele deve ter cavalo nessa porra aí. Porto de Galinhas. Porto de cavalos, aí sim. Um lugar que eu não vou é isso aí. Você, do jeito que ele Deus fala que mal, cara. Não, se eu for, vai ser pra ficar na casa dele e pra animar ele. É, pra falar, não, a vida pode ser boa, cara. Sim, calma. Sim. Um vizinho vem fornecer pitomba, você fala, deixa que eu chupo. Deixa pra mim. Tá louco? Deixa pra mim isso aí. Você não vai ter que fazer isso de tá novo, louco, né? Bicho. Os vizinhos ali, tudo pitombeiro ali. Ô, pega pitomba, pega uma pra você. Peraí. Que... Não, deixa comigo. Os vizinhos compartilhando a pitomba um do outro, pô. Mas ali acho que daí não é a fruta mesmo. Não. Próximo e-mail dele é Thiago Xavier, que esteve aqui semana passada. Um belo roteirista pornográfico esse Thiago Xavier, né? O assunto é quem nunca queimou a largada que atira o primeiro corote. Acho que queimou a largada, tá falando ali da borda do rego ali. Não. Lixo não, do rego, o pessoal não, vai enfiar a rola de uma vez. Já não, tosta. Sem cuspir, né? É, já tosta a borda do rego ali. Acho que não é bem isso. Fala aí, seus dementes. E talarico, filho da puta. Ô, louco. Ele fala assim de você, que isso, cara. Aqui é o Thiago Xavier, da única cidade que não tem shopping, mas que tem o Welcome Center. Que cidade é essa, Wesley Zop? Americana São Paulo. Americana São Paulo, que não tem shopping mesmo. Não, Americana é tão foda que construiu um shopping em Santa Bárbara. Construiu cara. Um shopping em outra cidade. Claro, porra. Oh, mas a gente não vai no shopping, por quê? Porque a gente vai nos nossos museus daqui. Não. Tá fechado. Ah, não, mas é porque a gente não vai nos museus, porque vamos dar os nossos cinemas, tudo. Não, não tem cinema, é porque... Tá no shopping lá em Santa Bárbara. Tá, mas tamo aí, né? É, tá. Mas temos várias ruas e casas. É. Algumas fechadas, por questão do aluguel muito caro. Sim. O aluguel mais caro da região. Da bolha imobiliária. E as ruas muito esburacadas. Esburacadas, não vale a pena sair de mas casa. Igual Santa Bárbara, então. Mas melhor que Porto de Galinhas. Sim. Deus que me pelo livre. Menos aqui tem cavalo. Exato. E pornografia com cavalos. Dá o que eu acesso. Não, pitombas. Cara, de pitombas. Pitombas. Pagas. Pitombas. Vários sacos de pitombas. Porque se eu quero a pitomba, eu quero pagar por ela, entendeu? Eu quero receber. Eu sou um coitado que tem que ter caridade. Exato. Tá dormindo na rua à noite, a pitombada na cara. Que mundo é esse? Você não sabe nem de onde vem, mas é pitomba que voa de todo lado. Exato. Deus que me livre. E é o vizinho falando, ah, aqui eu te ajudo com a minha pitomba. Não sei. Não sei ali, pra não fazer desfeita, até aceita ajuda, mas chateado. Exato. É a primeira vez que escrevo para um podcast. E sim, vocês foram os escolhidos. Estou fazendo a maratona, ouvindo o episódio de histórias de bêbados, então venho compartilhar uma linda história minha. Muito bem. Era um lindo sábado de 2014. Era um sábado agradável quando recebi uma mensagem que dizia: Thiago, seu viado, vamos encher o cu de álcool e ir em uma balada e pegar todo mundo. Eu, meninote entediado, concordei. Chegamos no local da festa onde fica o camarote. Que, por acaso, foi a Asbar que projetou. Oh, obrigado. Eu nunca fui lá depois que o seu projeto entrou em vigor. É bom o camarote lá? Então, na verdade, a gente projetou a cobertura do camarote, né? Ah, o famoso O camarote todo. Normalmente é uma bosta. Ele levou um todo lá, ele levou um todo. Que é ter... porque o camarote é aquela estrutura de tipo andaime. Sim. Montada, né? Então é uma bosta. Porque normalmente os camarotes são uma bosta, assim. Por exemplo, você vai no show, o camarote é mais fica difícil. Fica lá longe. É, mas... 3 quilômetros do palco. Que fica mais perto do palco. É, exato. Tá, mas tudo bem. Tá. Isso daí é o quê? As pessoas pagam para não ter o contato físico ali. Pode ser. Mas tá, ele foi lá no camarote, Meu amigo disse, vamos começar um esquenta. Os dois pelados no banheiro do camarote. Se esfregando ali. E aí queima a largada lá, que é aquela borda do rego. Achei que iríamos pôr fogo no mendigo que ali estava dormindo. Porra, mendigo dormindo em camarote. Ué. Não, ele devia estar bêbado já, tá vendo coisa. Mas infelizmente foi algo pior. Compramos uma balalaica. O que, que é uma balalaica, Wesley Zobb? Uma vodka. Um energético vagabundo e fomos beber. Estávamos em 3 pessoas. Logo depois que compramos esse kit PT baixo orçamento, chegaram 3 moças gostosas. Não, talvez nem sejam gostosas. Talvez nem sejam moças. Talvez também. Nem sejam moças. Era o segurança ali. Era um cara que veio cobrar a balalaica. Era um cara só, eles enxergaram 3. Pode ser. Fomos bebendo até que sobrou um pouco menos de 1/2 garrafa da vodka. Se é que aquilo pode ser chamado de vodka. Estava quente. E o energético tinha acabado. Meu amigo disse, vamos jogar isso fora porque ninguém vai conseguir beber nesse estado. Eu tive então a brilhante ideia de dar uma de beberrão. É se mostrar ali pra galera. Ah, como que eu bebo. Quando o cara fala que sobrou um pouco menos de 1/2 garrafa, quer dizer que tinha 1/2 garrafa de vodka, um pouco mais talvez. Mas pra não se denegrir tanto. Exato. Ele fala, nunca tinha bebido antes. Parem de ser viado e me dá esse negócio que irei virar. Tá os dois pelados ali no banheiro? É, agora é a vez dele de virar. Exato. Virar largado. Exato. Tem a largada queimada. Pior erro da vida, virei. Parecia que Satã tinha urinado ali. Até então estava tudo bem, o problema foi depois de uns 15 minutos. Estávamos prontos para entrar quando senti um azedinho na boca. O smegma. Sim. E pensei, nossa, a feijoada que comi deve estar pesando. Uma das gostosas viu meu mal-estar e foi falar comigo perguntando se eu estava bem. Outro erro dela. Nesse instante veio, como a força de um dragão, um jato de um raio de alcance de 3 metros de vômito. Porra! Me lembro que atingi 6 pessoas com apenas um tiro. Meus 2 amigos, as 3 gostosas e um cara que queria pegar uma... Não, pena. Talvez aí ele atingiu... 3 pessoas. Tá. Vendo dobrado? Ele e o espelho. Vomitou no espelho. Ele, nossa, desculpa vocês 6 aí. E depois o cara queria me... depois o cara queria me bater por estragar sua linda roupa. Devo estar no livro dos recordes, mas sou humilde e não fico me vangloriando por esse feito. Por fim, fomos embora cheios de feijoada e arroz. Então, já aproveitou, tomou seu alface. Levaram marmita. É, exato. Bom. Esse camarote é bom mesmo, hein? Que serve feijoada e arroz. E você levar embora ainda, não? Você não tem obrigado a comer lá. Fiquei conhecido por hidrante. E prometi a mim mesmo que nunca mais iria acontecer. Um erro. Puta apelido traumático, né? É hidrante. Mas, imagina ele chegando, não, hidrante não, isso nunca mais vai acontecer. Da próxima vez, vê se toma uma bala religiosa, né? Não uma bala laica. E ele ficou esperando pra fazer essa piada, umas 3 horas, né? E ele falou, não posso esquecer. Não, não posso esquecer. Bala religiosa. É, bala religiosa, bala religiosa. Não vou esquecer, não vou esquecer. A veia chega do pescoço, chegava estufado. Puta que pariu. E ele, faço ou não faço? Achei que ele tava engasgado. É, então. Eu tava torcendo pra estar engasgado. Mas era com a piada. Tive que soltar. Mas sabe o que é? O cara acha, por causa que o Nissin aí... falou que o ano é dele, ele pode falar qualquer bosta. Aqui quem vai ser perdoado? Não, mas espere, vai ter uma piada pior de algum de vocês que todo mundo vai achar muito da hora. Tomara. Fica tranquilo. Ah, só se for muito da hora. Até que chegou o show do Matanza e tudo mudou. Mas isso é uma história pra outro e-mail. Ah, ok. É, quando chegou o show do Matanza, uma revolução na cultura. 32. Exato. Foi em 32. Todo mundo indo de caminhão assistir o show. Exato. Que loucura, cara. Pô. Que diferente. Daí parou de ter as balalaicas, começaram a ter balas religiosas. Meu Deus! Gênio! Excelente! Gênio! Bala que o padre fala pra você pegar, é a bala religiosa. Pega no meu, na minha batina aqui, ó. Meu Deus. Ah, pensei isso agora, meu. Você tá uma máquina. É o time, é o time. Tem que saber o time. Não é só fazer a piada. Obrigado por serem esses dementes, vocês são fodas, melhor podcast. Caso um dia vocês queiram me fazer um convite pra gravar com vocês, seria uma honra. Mas... Tenho FIFA e PlayStation 4. Porra, agora então vamos gravar de novo aí, mano. Já que você tem FIFA e PlayStation 4. Você tem o quê, porra? Porra nenhuma. Chamamos mesmo assim. É, vamos ter que pegar a pitomba dele. Porque se eu falar que eu tenho FIFA aqui, o negão já tá com a mão na minha perna. É. O que vai acontecer? Eu tô meio com medo aqui. De qualquer jeito. Então, mas calma, vamos com calma. É a única devagar. Chance que você tem dele não te comer, você fala que tem FIFA. Entendeu? Não é FIFA, não. Fifinha. Guarda esse trunfo. Guarda esse trunfo. Fica com isso daí. Próximo e-mail de Patrícia Soares. O assunto é músicas. Olá, amigos chorumosos, doutores PhDs em lixo e vida mendiga. Olá. Só estou escrevendo esse e-mail para parabenizar o Arnaldo pelas escolhas das trilhas musicais de cada episódio. Arnaldo tem bom gosto. Arnaldo tem bom gosto. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, na cama sou perito, avassalador, um cara interessante. Acho seu amante, até o seu picante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer. Arnaldo tem bom gosto. Oh. Tem mesmo. Só isso mesmo, abraços, Patrícia Soares. Boa. Próximo e-mail do namorado de Wesley Zop, Jean Trevasso. Eu ia falar qual dele? No assunto Brigas Lendárias. Boa noite, seus lixos. Boa noite. Hoje vou juntar duas histórias, pois me inspirei na história de Sofia, contando uma puta história hilária juntando histórias. Hilária pra quem ouve, é. Né? Não pra ela que passou. Sem mais delongas e sem mais demoras, segue a história. Reescutei o episódio Legendários e me lembrei de uma épica história com o Jedi Periquito. Ele realmente é um Jedi, pois sempre considerei o Zop uma mistura de Joey Tribbiani com o Hank Moody do Californication. Puta, é que o cara tá bêbado. Louco e fumador de chá. Aí sim, tudo bem. Aí pode ser. Porém, sucesso com as mulheres. Zop calúnia, já, né? O Zop já teve. É, não, faz aí. Tempo que ele mandou esse e-mail aí. Faz tempo. Não, e outra. Ele falou que considerava também, né? Um outro visionário. Né? Não, esse é um calúnia. Esse cara é fã de Wesley Zop. Só pode ser, né? Na sétima série, o cara se espelhou em seu Wesley Zop e reprovou de ano. E acho que chupou uma pitoma. No mínimo, foi molestado. Mas depois que conheci o Periquito, o Zop não passa de um humano bosta. Obrigado. É, eu nem conheço o Periquito. E já acha, né? Certa vez, jogando bola, o que eu fazia toda a quinta em um society em Santa Bárbara do Oeste, eu jogava junto com o Periquito. Até aí, normal. Éramos iguais. Normal. A não ser pela diferença de que tinha uma mulher super gostosa torcendo pra ele atrás do alambrado. tem umas diferenças aí. Né? Quando acabou o jogo, fomos pro vestiário. E a mulher pediu pra conversar com ele. E ele ficou lá fora conversando com ela. Nós entramos, tomamos banho e quando estávamos nos vestindo, ele entra e foi tomar banho sozinho. A mulher volta, bate na porta do vestiário e pergunta se pode entrar no chuveiro com o periquito. Essa é a vida do periquito, cara. Deixamos ela entrar. Lembrando que os chuveiros ficavam separados por uma parede que não era a prova de som. Lógico. É um vestiário, filha da puta. É prova de som, né? Não é um não matador, né? Não é um matador. Não é um estúdio. Tá no estúdio tomando banho. Nem o banheiro do estúdio que a gente gravou em São Paulo não era a prova de som, né? Tratado acusticamente, o vestiário. Imagina o cara projetando. Não, temos que... não, aqui vai que alguém entra pra fazer um sexo. Vamos fazer uma parede à prova de metão. O que significa que ficamos ouvindo que nitidamente ele estava comendo a tal garota. Muito bem. Nisso, alguém bate na porta. Eu fui atender e era outra mulher pedindo pra tomar banho com o periquito. Caramba, esse cara... Na hora, deixei ela entrar imaginando que elas tinham combinado homenagem no chuveiro com ele. Assim que ela entra, escuta os gemidos da outra. Corre para o chuveiro e esmurra os dois. Nisso saem eles pelados, passando por nós, e a que ainda estava vestida batendo nos dois. Nessa hora deveríamos ter saído, mas ficamos assistindo. Depois que ele sozinho controlou a situação, pois ninguém era louco de tentar separar a briga de mulheres, ele veio nos chamar de cuzões. Mas como ele queria que soubéssemos que não era pra deixar a outra entrar? Como? Como será, né? Não, mas... Não, porra, tá. Não dá pra saber também, é, né? Ainda mais podia tá fazendo um favor, né? Podia ser pior, né? O cara falar, porra, a primeira vez que eu consigo homenagem, você me corre, não deixa a mina entrar, caralho. Como não deixa, porra? Você fica numa sinuca aí. Não, o Jean fez o que qualquer um faria. Sim, ferrou o amigo. Não, é verdade. Por hoje é só e abraços. Muito bem. Muito bem. Último e-mail aqui hoje, Edson dos Santos Júnior. O assunto é conturbado / engraçado início de vida sexual. Caramba. Olá, amigos de lixo. Sou o Júnior, 32 anos, operador de empilhadeira de Sorocaba. São Paulo. São empilhadeiras de Sorocaba. Outro nível de empilhadeira. Sim. Não, e outra, o cara é o top. O top, porque ele é o considerado o manobrista de empilhadeira de Sorocaba. O cara não é carregador de caixa, não. Ah, que carregador, cara. Ele é tipo o julieteiro dos operadores de empilhadeira. É, mas de Sorocaba. Exato. O caso a seguir aconteceu quando eu tinha 20 anos e minha namorada 18. Aliás, a mesma hoje é minha esposa. Resolvemos ir pela primeira vez em um drive. Espécie de motel pra quem não tem dinheiro. A explicação dele aqui. Pode ser físico ou virtual, né? Tem muita gente que guarda putaria no OneDrive. É, né? Ou no Google Drive. É verdade. Que consiste numa vaga de carro coberta onde você estaciona, fecha com uma lona e namora dentro do carro mesmo. Eis que ao adentrar no local, ficou tudo tão escuro que não conseguíamos nem nos ver. Então eu, juvenil e afobado, tive a brilhante ideia de ligar os faróis do Fusca do meu pai. Puta, mas não Fusca. E os deixei aceso durante quase uma hora de ato sexual. Não. Mas o quê? De convencer ela. Assim, entendeu? Sim. De permanência, né? Permanência no local. Até fazer o farol do Fusca funcionar 30 minutos. Também. Notamos que algumas faíscas saíam do banco de trás enquanto nos movimentávamos durante o coisa. Caramba, hein? Porém, o ato estava tão acalorado que nem demos a devida importância. Suspensão baixa, né? Fusca de suspensão sei baixa. Sei lá, o cara deixou um bombril. É, um bombril. Um bombril ali no... É, porque daí quando suspensão. Terminava ele comemorava rodando. Exato. Pode ser. Pô, ou pra esfregar o palco, o bombril pra limpar bem. Fica lustrando, né? Achando ali... Às fica lustrando. Às vezes é impedida. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Óbvio que após isso, ao dar a partida no Fusca pra sair da vaga, mesmo demonstrou ter arriado a bateria. Coisa que já aconteceu com o Gabriel. Exato. Liguei para meu pai e falei que a bateria riou num bairro próximo à minha casa. E ele prontamente respondeu que o carro estava com esse problema mesmo. E que havia uma outra bateria embaixo do banco de trás. Que ele usava pra fazer a ligação direta e assim ligar o veículo. Porém, não esqueça que tava soltando faísca lá o banco de trás. Sim. Ah. Ele disse também que se não conseguisse mesmo assim ligar o carro, ele pegaria a bicicleta pra ir me socorrer. E eu, por motivos óbvios, disse que não precisava. Após tentativa sem sucesso, saí do carro e fui até o responsável pelo estabelecimento e disse: amigo, você pode me dar uma ajudinha ali na vaga 7? O cara, opa! Pintou uma grátis! E ele fez uma cara de espanto, deu uma leve gaguejada e disse: como assim? Só então saquei o duplo sentido que tinha a minha frase. Então logo tratei de explicar, o moço então foi até a minha vaga me ajudar já a tirar desanimado, o... né? Já foi desanimada. Porra, ele como assim bater no uma? Assim? Não. Fala mais. Mas como assim, né? Sabe o que é? Arriou minha bateria. É. Isso, não tô conseguindo dar uma partida ali. É. Minha namorada que na época não sabia dirigir, teve que manobrar de ré, enquanto eu e o moço empurrávamos a frente do carro. Tive muita dificuldade para tirar daquele estabelecimento e alguns veículos que aguardavam vaga na entrada começaram a buzinar, com os ocupantes dando muita risada da gente e minha namorada toda vermelha de vergonha. Mas de vergonha porque não sabia dirigir, estava todo mundo zoando ela. Não sabe dirigir. Não sabe esterçar, pô. Barbeira. Muito bem, conseguimos levar o carro até a frente do local. Liguei para um mecânico amigo do meu pai e ficamos parados ali cerca de 30 minutos aturando buzinadas e risadas dos carros que passavam e nos viam ali naquela situação, com o triângulo de sinalização e o Fusca na frente de um drive. Quando o mecânico finalmente apareceu, perguntou o que aconteceu e eu, na maior cara de pau, disse que estávamos passando na frente do drive bem na hora que o Fusca parou de funcionar. E depois não ligou mais. O mecânico também não precisa saber dessa triagem do que estava acontecendo. Exato. Na verdade, ele perguntou o que tá acontecendo com o carro, né? E o cara ali com medo, você começou a explicar. Eu não tava metendo aqui, não. Eu tava no meio. Ela tava de quatro. Não vou mentir pra você. Eu sentei no câmbio? Sentei. Sentei, mas e daí, cara? Não sei se isso tem a ver, não. Tá, eu vi que o câmbio tá sujo de merda. Até estranhei, mas... Por isso que a namorada falou que não sabia dirigir, pra não pegar o câmbio. Ah, nem sei dirigir, nem sei. É só engatar. Não sei. Deixa quieto. Ah, ele caiu na gargalhada e disse, sei, entendi, com um sorriso cínico. Às vezes nem era o sorriso. É o sorriso dele? O que deixou minha namorada 50 tons mais vermelha. Não sei. O cara é impreciso. É, sim. Pensei que depois desse perrengue todo, meu namoro terminaria no dia seguinte ao ocorrido. Porém, durou mais 7 anos e hoje estamos casados. Oh, que pena. Nunca mais foi no drive. Nunca mais foram no drive. Mas o câmbio do Fusca tá embaixo do travesseiro. Tá lustrado. Tá embaixo do travesseiro ali. Já até vendeu o Fusca, falou, eu quero esse câmbio. Desconta o câmbio. Ficou um código, né? Vamos brincar de drive. Vamos brincar de trocar marcha. Vamos engatar remo. E ela ali, não. Ela, só você se diverte. É, eu nunca tô nesse negócio. Muito bem, esse foi o nosso último e-mail. Agora vamos pra parte que é mais lustrosa que um câmbio de Fusca, Wesley Zop. É a parte onde Gabriel Asbar anuncia o tema de hoje. Gabriel Asbar, com sua voz cintilante, diga, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é reforma escolar. Muito bem. Não falaremos de quando você pintava a escola, não. Droga. Acabou com a minha pauta. Vamos falar aí de uma reforma educacional na escola. Um assunto aí que preocupa tanto os brasileiros. Aí, um assunto que está em pauta. Um assunto aí que está em vigor. Um assunto aí que está, por que não dizer, cremoso. Por que não dizer? Então fica aí. Entenda hoje, ouvinte, as coisas que devem ser ensinadas nas escolas, as coisas que as pessoas têm que levar em consideração para se começar uma reforma aí no novo ensino médio. Se não, que é incesto. Loucura, insensatez, estava inevitável, embalagem de iogurte inviolável. Muito bem. Então, como já é de se esperar, o mundo, o Brasil e o mundo passa por reformas a todo momento. Sim. E uma que está em pauta, o governo federal tenta emplacar, você vê diversas propagandas já na televisão, é uma reforma sobre um novo ensino médio que o governo afirma melhorar a educação, afirma voltar o ensino médio para algo mais prático, para algo que o aluno vá conseguir usar como profissão. Muito bem. Não cabe a nós discutir aqui se isso é certo ou errado. Não somos um podcast acima do bem e do mal, já falei isso aqui. Mas o que cabe a nós? Nós que recebemos esse projeto aqui, não quero falar não, mas uma pessoa aí, Michel Temer. Você não queria falar. Não, né? Não queria, mas sou obrigado. Ah, tá. Não tem outra forma de definir. Mandou aí o projeto de lei, falou, o que vocês do Chorume, vocês que contribuem tanto para a sociedade brasileira, para a família tradicional, vocês que têm a vivência, porque tem gente que tem a teoria. É verdade. Mas, pô, nós temos a prática. E nenhuma teoria. Exato. Ali a gente viveu, enquanto pessoas teorizam sobre comer galinhas... Wesley Zop e família praticam. Claro, porra. Enquanto pessoas teorizam sobre talaricar e talaricos, Anderson Negão faz. É verdade. Enquanto pessoas teorizam sobre anunciar... Ah, eu vou fazer um curso pra anunciar. Exato. Ah, Márcio Seixas aí, porra. Gabriel não, Gabriel vai lá e faz. Anuncia. Simplesmente anuncia. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma conversa com a sociedade, então Michel Temer falou, tô querendo propor isso aqui, e a gente fez algumas observações, né, chamamos aqui um profissional. Perfeito. Ele não pôde vir. Daí chamamos o Gabriel Maquinista aí pra, pra concluir aí. Mas fazer o quê, né? Tá bom. Tudo é perfeito. Tá bom, ótimo. Então a gente fez alguns adendos aí de algumas disciplinas, algumas matérias, alguns conteúdos que tem que ter no ensino médio. Por quê? Porra, vai continuar ensinando Pitágoras, triângulos? Ninguém mais usa triângulos, cara. Já passou triângulos, ninguém usa mais. Ainda mais triângulo retângulo. Gabriel, né? Que é arquiteto, sabe? Hoje em dia é tudo círculo, não é, cara? Hoje não, dia... é tudo retângulo. triângulo. Quadrado, né? Você ia gostar de morar dentro de um triângulo? Não. Claro que não, cara! Que hoje esses prédios aí, tudo retangular. E hoje o mundo é 3D, cara. Quem quer aprender sobre triângulo? Exato. Sim. Então, cara, tem que inovar. Então tem que trazer aí coisas que superem a biologia que já está ultrapassada, que tragam coisas novas. E eu queria aqui começar chamando a atenção para um tema, olha só que diferente, que o Wesley Zop conhece muito bem. Então, nem conheço tua pauta, nem li tua pauta, mas ótimo. Você é uma pessoa humilde na sua existência. Obrigado. Mas, porém, gênio. Ainda assim, obrigado. Poucas pessoas reconhecem a sua genialidade, Wesley Zop. É verdade também. Mas, muita gente ainda me chama de burro, né? Me jogam pedras na rua. Mas porque tem inveja. Será que é isso? Eu quer ver que... se eu sou só um humano que sangra, né? Muita gente, Wesley Zop, sabe como descobrir qual é sua mãe biológica. Aí é fácil. Aí tem exame, pô. Exame de DNA, você descobre minha mãe biológica. Quem é sua mãe biológica. Claro. Isso é muito fácil. Mas, Wesley, só você trouxe aí uma técnica que deve ir para as escolas, científica, aqui é tudo baseado na ciência, de como descobrir quem é sua mãe adotiva. Não é igual eu que tenho uma mãe biológica, filha da puta, que nunca falou que eu tinha uma mãe adotiva. E aí? E também vou falar da minha experiência aqui, porque como que eu cheguei a isso. Exato. E o porquê isso será importante nas nossas escolas aí. Sim, claro. Porque às vezes a pessoa tá em busca da sua mãe adotiva e não consegue. Exato. E não tô falando órfãos, não. Não, órfãos que se foda. Não, se achar ruim, vai reclamar pros pais. Né? Uma reza, né? Exato. Sim. Ou numa bala religiosa. Cara, como você disse, achar os pais biológicos é muito fácil. Agora, tem exame pra você achar sua mãe adotiva? Não tem exame, cara? Como que você vai examinar uma mãe adotiva? Não tem, ela não tem compatibilidade com você. Genética com você. Aí falha a ciência, né, cara? Cadê a ciência agora? É o limite, né, cara? Expliquem isso, ó, esse é o limite. Esse é o limite da ciência. Exato. Cara. Só que o que aconteceu? Eu, por experiência, tenho uma praça perto da minha casa. Tô passando perto da praça. Você tava indo aonde? Tava indo no boteco. Tá. Normal, comprar uma coxinha, um corote. Sim. Eu tô passando ali, tem uma senhora perto, deitada do lado do banco, não no banco, mas do lado do banco, que grita: me ajuda aqui! Então, vou lá ajudar. Sim. Você ajuda as pessoas, cara. A pessoa tá gritando, uma velha. Sim. Vai gritar, você não vai ajudar? Que ser humano é você que não vai ajudar uma velha que grita numa praça? Daí ajudei ela a levantar, tava caída, bêbada, drogada. Levantei ela ali, ela: obrigada, meu filho. Oh! E aí? E eu falei: o quê? Como assim, meu filho? Sim, meu filho. Eu falei: cara, abriu. Nossa, cara. Um boom na mente. Minha mente explodiu na hora ali. Ai, o quê? Pra vocês parece comum. Não, eu tô emocionado. Vocês tá rindo, não, estão rindo. Tô rindo de alegria. De alegria de eu ter da descoberto. Sim. Daí, fiquei abalado com aquilo, nem tomei o corote direito. Fui embora pra casa, falei: mãe, fala a verdade pra mim. Minha mãe biológica. Mentirosa. Quem eu sempre chamei de mãe. Sim. Falei: mãe. Ah, só a mulher que te pariu, né? Só a mulher, a genitora. É, vamos chamar de genitora, né? Porque mãe não deve ser. Né? Mãe, que história é essa? De uma mulher na praça me chamar de meu filho, né? Ela, sei lá, o que você tá falando? Né? Tentou engabelar, né? Ainda se fez de tonta, né? Se faz, a não ser, né? E aí eu falei: mãe, fala a verdade. Eu tenho uma mãe adotiva? Então ela: como assim, mãe adotiva? Eu sou sua mãe. Você nasceu de mim, te criei até hoje aqui, desgraçado. Porque ela é sempre muito carinhosa. É, sim. Eu falei: mãe, mas explica como que alguém me chamaria de meu filho numa praça? À toa! Ela sabe de alguma coisa. Daí, daquele dia em diante, eu descobri que eu vivia numa mentira. Não é uma mentira, pelo menos uma omissão ali. Uma meia-verdade. Numa meia-verdade. Porque a mãe adotiva, todo mundo fala: não, falem que ele é adotado, né? Abre o jogo pro seu filho, que é uma coisa mais certa de fazer. Você adotou uma criança. Por que você vai enganar ela? Ele já fala: não, te adotei, beleza. Sim. Agora, por que minha mãe biológica não fala: você é meu filho biológico, mas também tem uma mãe adotiva? Ninguém abriu esse jogo. Aí eu vivi, cara, sem essa informação, quantos chá com bolo de fubá em talagato que eu não podia ter comido na casa da mãe adotiva? Exato. Mas aí tá a questão da pessoa ser sincera com ela mesma. Ah, tem esse lado também. Por quê? Porque você adotou o codinome de Fábio Porchat do interior. Mas você não foi sincero, entendeu? É, realmente. Você não foi sincero com todo mundo. Não, ó, adotei esse codinome. Então, às vezes, a vida tá te ensinando. Vou explicar, cara. Eu vivi num mundo de mentiras, cara. Talvez esse é o jeito que eu tenho pra viver. Então, você tem que ensinar as crianças na escola a encontrarem suas mães adotivas. Encontre sua mãe adotiva. E aproveite a cada dia que você tem do lado da sua mãe, que um dia ela pode não existir mais. Ou você nunca encontrar. Cara, e aí? Viver com a sua mãe biológica pra sempre? E claro que ele não vai ensinar você a encontrar a mãe adotiva, né? Porque isso quem tem que ensinar é a escola. É, claro, não, porra, que escola? Claro, pô. É, não vou falar... Pra ser passo a passo aqui, tem né? Tem que ensinar biologia molecular e aqui vou dar um mini curso de biologia molecular. Não, isso daí não funciona. Baixa aqui. No PDF do post, aqui, é mais fácil. Né? Exato, pô. Parabéns, Wesley Zop. Obrigado. Encontrar a mãe adotiva. Não é fácil. Isso daí não, é o quê? Reintegrar a família é importante. Aí pra, claro. Pra as crianças aprenderem a valorizar a família. Pior, levei a genitora na praça... Daí ela falou, nem conheço essa mulher. Era, mas aí já é uma questão particular, acho que nem vira entrar aqui. É, não vamos entrar em detalhe. Isso daí pode até desestimular aí algumas pessoas a procurarem suas verdadeiras mães adotivas aí. Tudo bem. E você, Anderson Negão, o que você trouxe que deve ser ensinado nas escolas, no novo ensino médio? Ah, no ensino médio antigo... O pessoal ensina muito sobre o emprego dos porquês. É verdade. É, porque sem acento, porque separado, porque com tudo esse tipo de porquê. Os quatro tipos. Mas ninguém fala o motivo do porquê precisar ter quatro empregos. Não, cara! Caralho, velho! Pô, agora... Que crítica! Oh, Baez! Fica com essa, Michel tá Temer! Tá tudo escuro, Baez! Ninguém ensina os problemas socioeconômicos do nosso país, os problemas étnicos. Éticos. Étnicos, né? E éticos exato. Também. É. Por qual motivo a gente tem que usar quatro porquês? Exato. Se o porquê deveria ser um só, cara. E o porquê, ele tem, além de ter quatro empregos... Pra ir de um emprego pro outro, ele tem que se modificar, se transformar, cara. Se travestir. Exato. Ah, eu não sou um porquê, não. Eu sou... Não sou tudo junto, não. Ah, não, não. Eu sou um separado com acento. É, gente. Porque eu tô perguntando aqui, né? Aqui quem faz as perguntas sou eu, hein? Não sou junto, não. É, porra, cara. Então falta uma crítica social no... Quem sabe um dia igualar tudo. Sim, deixa tudo PQ. Deixa, tudo. Por que tudo igual? Pronto. A internet é tão linda, né? Porque ela iguala todas as coisas. É iguala o porquê com parque também, mas tá. Tá tudo bem. Mas o parque é um só, cara. É. Porque ele tá já vendo? Tem o porquê dele. Exato. Ou tem o parquê também. Aí não sei. Cara, então é isso. Falta o ensino da crítica social do porquê tem quatro empregos. Do porquê o porquê tem quatro empregos. Exato. Caramba, difícil. Não, uma um ensino... Jaime. Jaime que é uma sigla, óbvio. Que não cabe aqui falar a sigla também. Quem não sabe que Jaime é sigla também não... Vai pra escola. Pô, claro. É um podcast já, o cara tem que ter o mínimo de conhecimento. De instrução. E teorias educacionais. Óbvio. O cara vem querendo do nada, não sei nada. É, você vai falar em siglas e tal, você explica tudo. A sigla explica por si só, né? Claro. Ó, eu acho o seguinte, não sei vocês, eu sempre estudei em escola pública, né? Sempre eu também. Sou pobre. Sim. E percebe-se. barba, cabelo, assim, e tal. Se me sujar um pouco, me jogar na esquina ali, eu é mendigo. Chupada. É. De escola pública. Escola pública. Parece que tá chupando salsicha, né? Que é o que tem. Né? E recentemente saiu uma notícia aí que a merenda agora estão até carimbando as pessoas pra não pegarem dois pratos na merenda, né? Ô, louco! O quê? É, vocês não viram isso? Eu não vi. É, estão carimbando a mão da pessoa quando ela pega um prato, porque não pode pegar dois. Não, mas isso eu acho certo, porque às vezes a pessoa chegava ali pra pegar merenda, mas não tinha prato. Porque um filho da puta pegou dois pratos ali. Ah, não, não. Tira aquele vazio de baixo e entrega pra merendeira. O que ele está falando é que não pode repetir. Repetir o prato. Não tem refil. Não tem refil. Não. Pode ser. Sair na hora certa. Teria que ter uma matéria de como burlar esse carimbo pra você poder pegar dois pratos. Porque tem gente até que pega meio. Não consegue comer. Então você vai sobrar. Vai sobrar comida. Claro. Então tem que ter um... Todo político pode roubar, né? Por que a gente não pode roubar ali um... Mas não seria meio? Roubar, né? Seria o quê? Uma adaptação da lei. Seria uma aula de malandragem, vamos dizer assim, entendeu? E outra, porque além de tudo, não ia ter prova. Prova exato. Era o cara... Conseguir burlar isso consegui aí. Conseguir burlar. Não, o ensino das ruas. Você conseguir burlar, exato. Só a vida vai te ensinar isso, entendeu? Claro, claro. Então seria a prova, você vai passar na matéria se você conseguir burlar esse sistema, entendeu? Quem então... aqui for o negão, come uma vez só, cara. É, todo mundo tem que todo repetir, todo mundo tem que repetir. E às vezes o negão não come nenhuma, depende da pessoa. Não come nada. Manda pra tarde. Manda pra tarde. Não, tem uma... Não sei se você ia falar isso, né? Mas pra pessoa andar com um spray de água raiz aí no bolso, passa, esfrega, tira o carimbo. Exato. Né, pronto. Um tiner. Deixa na pele. Você já foi aprovado na matéria, tá vendo? Obrigado. Perfeito. Só que o importante é você deixar o quê? Junto com... Mistura com desodorante pra não ficar com cheiro de tiner. Exato. Cheiro de água raiz. Perfeito. O pessoal fala, que cheiro é esse? Alguém passou tiner no braço? Eles falam, não, meu lança perfume. É, exato. E fica na manga, né? Fica na manga e vai cheirando. Não, é que eu sou muito viciado em droga. Ou se o cara não tá com a camiseta do Chorume, fala que é desodorante da teta. Perfeito. Ah, é? Gênio! Gênio! Tirou a. Não, esse conseguiu pôr lá e enganar ainda. Enganar ainda. Parabéns, oh, parabéns. Muito obrigado. Sensacional. E eu aqui como o... Host. E conhecedor do projeto Jaime de Educação. E pegando uma carona aqui junto com o Gabriel Maquinista, além da pessoa ensinar malandragem, existe. Você tem que ensinar as bases do funcionamento da sociedade brasileira. Claro. Achei que era das frações. Não, das frações. Você não usa que isso. Se foda fração, claro. Cara. Ninguém usa isso. Então o que acontece? E a base da sociedade mundial é a mentira. Você tem que ensinar as pessoas a mentir. Hoje, muitos relacionamentos não dão certo, por quê? Porque as pessoas não sabem mentir. Exato. Podia manter na mentira. Muitas amizades acabam. Fiquei linda assim. É, ficou. Exato. É. Às vezes a pessoa fala, vem aquele discursinho, o cara fica assistindo Disney Channel o dia inteiro, falando, você tem que ser você mesmo. É o mundo perfeito, né? É, você não pode mentir. Não, porra, a base do mundo funciona na mentira. A evolução funciona na mentira. Exato. Então a pessoa chega pra você, querido, estou bonito. Porra. Você tá atrasado pro evento. Você acabou de ser atropelado por um fenemê. Você quer tá bonito. É impossível. Não é impossível. É improvável. Improvável. Mas você quer ali que o seu relacionamento perdure, que você chegue no evento... Na hora, então você vai falar, você está linda. Não, não funciona só pro homem, não. Não, não me indague, não. Porque quando... Ninguém tem indagado. Funciona nada. Só pra homem? Falei pra não me indagar. Assim? desculpa. Quando o homem chega pra mulher, e aí você acha minha pitomba grande? Boa de chupar. Porra, a mulher já deve ter visto 92 pitombas maiores que aquela, mais suculenta. E muito melhores pra chupar. Melhores de chupar aquele dia. Sim, no site, pitombas pra chupar. Exato. Catálogos de rolo. pitombaspachupar.com. No Uber, pegando o Uber Pool, já viu ali pitombas melhores? E aí? Vai falar, nossa, não, amor. Claro que eu já vi melhor, nossa, né? Sua pitoma é murcha, pô, não me dá tesão. Seca e fede, não dá pra falar isso. Só tô com você por causa do seu carro. Não, pô, não vai falar isso. Tem que mentir. Vai ter que mentir. Nossa, que pitomba deliciosa. A melhor que eu já vi. Nossa. Não, aí, mesmo porque o cara já vai ter que ter aprendido a mentir. Porque ele não tem carro. É claro. Esse cara é gênio. Esse cara é foda. E ela tá com ele por causa do carro, mas ele não tem. Porra. Esse cara é bom. E daí ela não vai falar sua pitomba é a maior, obviamente, porque... Não, mas não precisa mentir tanto. Toda mentira tem o... Tem que saber ela dosar. É isso que eu tô falando, tem que saber mentir. Mas ela vai falar, mas a sua pitomba é a perfeita pra mim. Encaixa na minha geladeira. Como ninguém. Não arromba a porta. É a melhor bateria pro meu fusquinha. Exato. Mas também quando coloca lá dentro, não parece que tá sem mistura a casa, entendeu? Sim, sim. Então é isso, tem que saber. Então, uma matéria, como mentir? E como que passa nessa matéria? Quando você consegue enganar o professor. Mas você tem que provar que quando era uma mentira. Não, é quando você mentiu pro professor que você passou. Ah, sem ter frequentado a aula. Não. Quando ele... Você falou, não, professor, já passei nessa matéria. Mas eu não avaliei você ainda. Já avaliou. É. E aí você tem que provar. Aí ele pergunta também, você veio nas aulas? Ele, claro que eu vim. Vim claro todas vim. Vim todas. Você não lembra eu sentando lá no fundinho, lá no canto? Lá? A gente sempre conversava no final da aula. É, sempre dava bronca, que eu não parava de conversar. Você sempre vinha falar da sua mulher, né? Tipo, contar histórias do seu casamento. Que, ali, não, que não cabe falar aqui agora. É. O que é que eu falo pro pessoal? Da sua pitomba. Média. Que deixa a geladeira a desejar aí. Da sua mulher que só tá com o senhor por causa do seu carro. Então, daí você tem um jogo de xadrez ali, a todo momento, um contando mentira. Tudo é teste. Tudo é teste. Todo momento você tá sendo testado e daí você vai sair, não como um mentiroso, não pense nisso. Não. Você vai sair como alguém pronto pra viver em sociedade aí. O seu... O patrão vai perguntar, você é o melhor? Você vai falar, sim, eu sou o melhor nisso. Sabe falar inglês? Porra! Sou fluente. Sou fluente. Não só inglês, como espanhol. Porra! Sou fluente pra caralho. Exato. Pô, então, cara, é isso. É estar preparado pro mundo. É contar. Não mentiras a esmo. Porque isso é prejudicial. Isso mas, é fácil também. Mas contar as mentiras que o mundo precisa. Porque aí você... que tá. Não a que você quer ouvir. É verdade, o mundo vai te pedir a mentira. Exato, a que o mundo precisa ouvir. Você tem que usar a deixa que o mundo vai te dar. Então vai ter ali a disciplina. Você saiu ali da aula de malandragem. Ah, tô tendo uma aula de mentira 2 agora. Como mentir para o seu... cônjuge do cara, não, já estou em mentira 3 ali, como mentir para o seu chefe. Olha, eu trouxe um adendo aí, mas aí não só para o ensino médio, mas para o ensino técnico. Ah, que boa. É muito importante. Que está previsto no Jaime, né? Sim, no Jaime. Porque as escolas técnicas ensinam só o quê? Técnico. Sim, é verdade. Mas não ensino o quê? A gambiarra, cara. Ah, engenharia de emergência. Exato. Sim. A ATP, Adaptação Técnica Pessoal. Fazer tudo na norma. Tudo na norma, cara. Mas quem é essa velha? Essa norma? Só sabe fazer bolo. A norma. ABT, LBR. Que besteira. ISO. ISO. É. Mas nenhuma escola técnica te ensina a fazer o que funciona. Abaixa o custo. Exato. Então eu luto pelo ensino da gambiarra. No da matéria, técnico. Né? Da matéria gambiarra. Inclusive, eu acho que os brasileiros iam ser top 1 nessa matéria. Se tivesse no mundo já inteiro. Já nasce PhD. Exato. Teria que ser, né? Teria que ser. Teria que ser. Porque é muito fácil você fazer um técnico. O cara fala, ó, você vai construir uma peça mecânica aqui. Com toda a ferramenta. Não, não, com um torno CNC aqui de 60 mil reais. É. Ó. Todo ou então, tem, né? Uma liga metálica específica. Sim. Ali na hora do seu dia a dia, você não tem de e aí? Claro, cara, ali. Pô. Agora, quero ver, você vai construir uma peça de metal. Pronto. Não, fala isso. Não, cara, não, deixa que se vira. É, bem, pera que aí, peça? Não... Construa uma peça de metal. E tem que servir onde eu quiser colocar. Sim. O cara vai lá, faz um técnico em marcenaria, chega e fala, não, você vai construir uma mesa com... uma madeira bruta aqui, não vai chegar pra você e falar, não, você vai construir uma mesa com uma lateral de guarda-roupa. Nunca vão te ensinar isso, cara. Não, e outro, vai ter prancha, vai ter plana, vai ter 30 mil equipamentos. Agora eu quero ver o cara te dar uma machadinha de Cherokee, te soltar na floresta, a matéria é essa. Solta no meio da Amazônia. Daqui 3 meses eu venho te buscar e quero que você tenha uma mesa. Lembrando que a machadinha Cherokee também é cachimbo, né? É bom saber isso aí. Tem chá na floresta. Sobreviva e faça uma mesa. Não, sobreviva, pô. É óbvio, né? Não. Eu quero a mesa. Exato. Não, daí de 3 meses ele tá lá. Sobrevivi. Sobrevivi arrastando. Mas cadê a mesa? E a mesa? Não, mas eu sobrevivi. Mais 3 meses. Mas daqui 3 meses. Tudo bem, tudo bem. Eu podia te operar aqui, mas eu ia precisar de uma mesa. E agora? Parece que cadê você vai mesa? Morrer. Cadê a mesa? Te deixei nessa floresta, não conseguiu produzir uma mesa. E daí o cara fala, vocês estão exagerando, sim, mas e aí? O cara é astronauta. Um exemplo. Você vai citar um astronauta. Não, não. O cara tá na Lua. Tá, tudo bem, com uma machadinha. Usou bastante droga. Cherokee. Sem machadinha. Sem cara. Machadinha. Tá. Cara, pô, quem vai levar uma machadinha não no foguete, cara? Não sei. Presta atenção. Quebra o foguete. Marte. No meio do caminho. Não, na Lua, pô. Ah, na Lua já. Que é o meio do caminho, se você parar pra pensar. Que ele vai voltar. Ele vai voltar pra Terra. Sim. Cara, o que que vai fazer? Ah, deixa eu pegar um torno CNC aqui. Nem pode levar. Não. Produzir uma peça. Não. Fê, fazer com o que tem. Pega ali a pedra lunar. Pedra lunar, rocha lunar. Sim. Cara, tem que se virar, meu. Ou você vai querer morar na Lua? E você, Wesley Zop, o que mais você trouxe? O que tem que ter? Não pode faltar na escola. Muitas pessoas, não. Algumas pessoas. Muitos ensinos, até particulares ou escola pública. O que que eles te treinam, te doutrinam? A passar no vestibular. Ah, é isso. É um dos maiores problemas da educação brasileira. É isso, cara. Desde você tocou na ferida. É isso. Você só é feito, você só estuda pra passar no vestibular. E o cara ali fica 9 anos na escola e não, desgraçado, tem que fazer um cursinho pra passar no vestibular. Tá 9 anos estudando, mas tem que fazer o cursinho. Tá bom. E o medo de não passar no vestibular? Mais uma coisa que ele vai fazer só pra passar no vestibular. Passa no vestibular, faz a porra da faculdade, fica bêbado no final de semana assim, outro também. Na hora que se forma, desempregado, não é o diploma que te garante nada não, cara. Passou toda a sua vida estudando pra ser o quê? Um desempregado? Não. Desde pequeno... Aqui não. Desde pequeno você tem que ensinar as crianças, adolescentes... Todos. A se virar, cara. Serem desempregados. Como viver, como sobreviver sem emprego. Sem grana. Desempregado a pessoa vai ser. Sim. Não tô garantindo nada. Não. Tô garantindo emprego. Aliás, não é que não tá garantindo, tá desgarantido já. Tô garantindo que não terá. Porque a sociedade funciona naquela fábrica de sonhos. Exato. Que você vai ser... Fazer mestrado, doutorado, não. Ser o maior empregado do mundo. Tanto é que quando você chega numa escola de ensino infantil, por exemplo, vira pra criança e fala, o que você quer ser quando crescer? Já sou. Ele tem que falar, já sou, cara. Eu sou desempregado, eu quero ser desempregado. Pra um dia, talvez. Já sou desempregado, o que vier fora disso é lucro. É isso, cara. Essa é dar valor nas coisas. Mas isso você tem que ter o quê? Uma aula do quê? De falhas. Não de sucesso. De falha. Aprenda a falhar. E não se envergonhar disso, cara. Não. Oh. Aprenda a falhar. Ó, você fala igual, deixa aí, 3 meses na floresta. O cara não conseguiu fazer a mesa. Ele não tem que se envergonhar. Vai passar mais 3 meses fazendo. Sim. É isso. Aprenda a falhar. Ele pode ter reprovado em gambiarra, mas em falhas tirou 10. E aí? E se tirar 10 em mentira, o cara vai acreditar que ele fez a mesa. Porra! É aí, fiz ó. Fiz a mesa, mas não tá aqui agora. É. Não, você não falou que tinha que estar aqui, hein? Vamos ali atrás daquele toco, vou te mostrar. Ele já tá com a machada na mão. Já cuca o cara. Já mata na machadada. Dá um Cherokee. Caramba, não, ensine cara. As crianças a falharem, ensine as crianças a se virarem com o que tem. Chega pra pessoa, pra criança, 7 anos. Não, tem que ser tão velha? É porque eu vou falar uma questão de responsabilidade. Ah, tá. Boletão de quinhentão, não, amor. Muito bem. Paga. Não, mas dá o dinheiro, não, mãe. Que mãe, é professor. Ah, professor. Dá o boletão, paga esse boleto de R$500. Não, mas como que eu vou pagar isso aqui? Pá, se tapa vira. Na cara já. Se vira. Porra, tem que ensinar tudo? É, né? Eu quero esse boleto pago. Paga este boleto. E antes do vencimento. Antes no caso, vence depois de amanhã. Exato. Mas eu nem comprei essa boneca sexual aqui. Não quero saber. Paga esse Foca boleto. Foca no boleto. Esse boleto é o teste. Pô, e aí? Cara, às vezes é isso. Às vezes chega um boleto lá em casa. Você não tem dinheiro, cara. Eu não sei como eu vou fazer pra pagar. Você não tem dinheiro. Essa é a vida real. No fim tem que tá pago, irmão. Tá pago. Não, mas tá pago ou não tá? Tá pago no fim. Cara. É isso, cara. Eu tive que dar o cu dia sim, dia não. Cara, é melhor começar de criança que já lacei as coisas. Cara. O que você começa de criança fica fácil depois de adulto, cara. Exato. Saiba fazer, cara. Saiba se virar. Exato. Porra. Criança aí de 12 anos sustentada pelos pais. Absurdo. Já se viu isso aí. Agora que eu quero ver quem vai te levar pra lanchar coxinha, espirra e pastel e tiro de um guaraná. Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz, esse moço nunca te mereceu e eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz, esse moço nunca te mereceu e eu sou o que você sempre quis. Fica sem você, não sei se eu consigo. Você foi embora e me deixou chorando. Deixo a calcinha que você deixou comigo. No meu fio que tá rolando bando. E pra terminar, ouço o que eu te digo. Porque esse homem quer aproveitar você. Fica comigo, aceite meu pedido. Nem que seja uma só noite, que é pra nós meter. Como que você pode abandonar eu? Se nós dois sempre felizes. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu? Nós dois sempre feliz. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. É o Jorume. Jorume. Vocês estão esquecendo de um fato muito importante. Em meados de 2015, 2016, tivemos aí um processo do Lava Jato, do impeachment. É verdade. E o que aconteceu? No dia seguinte acabou a corrupção no Brasil. Então... Pra você que tá ouvindo agora em 2028, né? Foi o primeiro passo. Não foi o primeiro mais passo. Corrupção isso. No Brasil. Exato. Né? Exato. Mas também não existem políticos. Então, o que aconteceu? Do nada, pessoas começaram a enriquecer. Muita gente aqui no Brasil. Então, a aula importante no calendário aqui é ensinar aos pobres a serem ricos. É. Isso é verdade. 2015 pra cá, porra! Sim. Porra! Tinha pobre. Tinha pobre, lembra? Sim. Lembro. É verdade. De repente, pá! Enriquecimento. Todo mundo rico. Todo mundo rico. Eu não fui, eu... Desculpa. Nesse processo aí me passaram a perna. Alguém me enganou também. Termina o ponto. Me enganaram também. Você olha a renda per capita do Brasil, dá 10 mil reais por mês pra cada um. Alguém tá ficando com minha parte aí, queria falar, hein? Alguém tá ficando com 50, então, né? Porque ninguém daqui tá tendo essa parte. 10 mil por família? Não. Per capita. Não, per capita. Não existe mais tanto pobre, vai. O cara que ia trabalhar de bike com a marmitinha ali, e a marmitinha era, ele fazia o seguinte, fritava um ovo. Num dia levava só a clara, no outro dia só a gema. Com a feijoada do cara que gorfou lá. Exato. Um ovo dava pra três de dias. De repente, tava indo com a limousine trabalhar na mesma, de cerveja de pedreiro. Claro, claro. Todo mundo tem limousine no mínimo hoje. Sim. Eu não tenho, mas já não, falei que sou alguém, exceção. Alguém aí não. Tem. O cara indo trabalhar de cerveja de pedreiro, limousine lotada de puta. E uma cozinheira 30, pra fazer, não sim. Leva marmita. 30 puta ali, rechou tudo, um banquete, cada um com sua limousine. Porra, o cara não sabe ser rico, de repente. O cara virar rico, ele não sabe lidar com tanto dinheiro. Cara, em 2014 ali, viu o Brasil tomando 7-1, pobre, cara na merda, 2015. Rico milionário. E aí? E aí, o que ele faz, cara? Ele não sabe lidar com isso. Não sabe. Graças a Deus que eu não sou rico. Deus me livre. Assim não tem nem que lidar com isso. Então, às vezes, o cara pode comer, ter falhas ali, não saber comer caviar. Como se come caviar? Chupando os ovinhos? Não, mas depois que você conseguiu já o caviar. Já tem, você tem o dinheiro pra pagar o restaurante. Não, viu? Lagosta, como se come lagosta? Você chupa o recheio. Mata ela. Tá viva no prato ou não? É viva. É morta. Tem que quebrar os braços dela. Que talher? Talher que você usa. É uma machadinha de Cherokee. Pode ser a machadinha? Exato, cara. Ela serve, você consegue fazer com a lagosta uma peça de torno? Talvez com a garra dela, sim. É, então, cara, é difícil. Golfe. Você sabe a regra do golfe? Colocar um pullover e jogar golfe. Quem sabe, cara? Sabe todas as regras do beisebol? Sabe as regras do talher? Dos talheres. Qual talher usar? Qual talher pra sopa? Pra escargot? E aí? Ah, isso aí. Caçar um escargot? Parece fácil, que é lesma. É. É lenta? Não, mas como você pega? Um caramujo africano, você não sabe a diferença? É, você não sabe a diferença, come é envenenado. Exato. E aí? Tem que saber ser rico. Saladas, mesa de frios, sopas. Sim. Depois, prato principal, na sobremesa. Na cabeça do pobre é o quê? Pega uma bacia e põe de todo. Ainda mais, ah, eu não tinha falado aquela hora, mas um pimentãozinho na lasanha também vai bem. As três cores do pimentão. Então, cara, realmente é difícil. É, e poderia ter uma matéria complementar dessa pra você, como brasileiro tudo acaba em pizza, em festa, em você saber fazer a festa, né? Exato. Fazer um churrasco, fazer uma pizzada, alguma coisa assim, então... É, você tá rico mesmo, então você pode comprar o que você quiser. Claro, certo? Pô. Recepcionar vários eventos. Exato, entendeu? Então podia ter essa matéria complementar também, seria bem legal. Sim, faça o dinheiro fazer dinheiro. Exato. Pra o dinheiro trabalhar pra você. Isso é bonito, aí, cara. Essa frase ainda vai pegar. Falando em dinheiro, acho que uma coisa que a escola falha é sobre uma moeda universal. Dólar, não. Bitcoin. Isso ninguém fala. Isso ninguém ensina, cara. Não ensinam o que é Bitcoin, não ensinam o valor do Bitcoin, ensinam quem criou o Bitcoin. Não existe, não existe. Cara, isso é muito necessário. Dá o boleto pra criança pagar em Bitcoin. Putz, dá o... Aí ou, é foda, né? Ou dá em dólar pra ela converter em Bitcoin. É, pô. Tem que saber a taxa de câmbio. Matemática básica vai ter que saber, não tem como. É. Se as pessoas estão indo pra escola achando, vão acabar com a matemática aí, não. Não, claro, não, a matemática não tem como acabar. Uma coisa que no Japão já colocaram aí dobradura, origami. Sim. Pra ajudar, auxiliar as crianças, as children. Sim, pra quem? Para japonês, né? Quase um troglodito. Mas aqui vamos ter que pôr a dobradura... Que lençóis com elástico, cara. Isso daí. Isso é muito importante. Isso daí é uma coisa. Até que... hoje eu não sei isso daí. Não, até hoje eu não sei. Muita gente. Porque não tava na escola, né? É, exatamente. Não tava na escola, então você chega lá, embodoca seu lençol com elástico, depois fica cheirando mofo. É, também tem que ensinar o que significa essa palavra. Embodocar? É, embodoca. Embodoca é quando você embodoca. Acho que não. Tá na própria palavra. Embodocar. Agora entendi, agora entendi. A própria palavra agora, se explica. Você ficou claro agora. Ficou jogou, fez todo sentido. E daí, então, você acaba embodocando o lençol ali, você não dobra ele. E daí você não tem aí a economia de espaço, seu guarda-roupa acaba ficando cheio de lençóis sem dobrar. Tem que jogar o guarda-roupa fora. Fazer uma mesa ali. Jogar lençóis fora. Dobraduras de lençol. Nível 1, nível 2, nível 3. E aí, cara, dobrando lençol, você dobra a vida. Não, peraí. Dobra a expectativa? Não, caramba. A vida, cara. Porra. Fica no ar. Caramba, vou tentar isso aí. Não, e uma coisa básica, vai, básica. Você entrou na escola ali... Ah, o que você tá aprendendo? Tô aprendendo a ler. Tá aprendendo a ler mesmo? Porque o cara vai, estuda. Aí quando ele, sei lá, tem um problema de saúde, ele vai no médico, chega na farmácia, não consegue ler a bula ali, não consegue ler a receita do médico. Ler em letras garrafais é fácil. Tem que aprender a ler letra de médico. Claro, na escola. Pô. Todos os tipos de letras. Toda. Todo tipo de letra, sim. Todos os tipos de letras. Tem que aprender a ler. Ler garrancho e ler letra caprichada, porque quando é muito caprichado, você também não sabe ler. Sim. Aquela letra enfeitada de diploma. Aquela letra de convite de casamento. Sim. Fontes. Todos os tipos de fontes. Sim, sim. Distinguir qual tipo e conseguir ler com qualquer tipo. Ou fingir que lê. Você não pode ficar ali gaguejando sem falar que não sabe ler. É, caso da mentira. Sim. É, entra na disciplina. Exato, da mentira lá. Mas lembra que a mentira só é uma mentira útil. Claro, né? Por exemplo, se chega lá pro farmacêutico e ele não conseguir ler, aí tem que contar mentira, não. É de pirona que ele receitou aqui. Sim, que é normalmente mal, né? Sim. 90% é cara, isso. Mas eu tenho câncer no reto. De pirona. Hemorroida. De pirona. Ah, então é de piroca. Então é três vezes ao dia, então. Agora, se você é o cliente, o doente aí, você não pode mentir que tá sabendo ler, porque daí você tá se prejudicando. Não, mas e se você é um viciado em dipirona? Não, aí sim. Aí você não precisa da receita também. Waiting, up and down the pool. passa um tempo ruim. Não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá. Perdeu, ele tá gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado, só você. Uma aula sobre a evolução do pagode através dos tempos. História da arte? O caralho, história não. Do pagode. É, que arte o quê, que, pô? Arte popular, da arte popular. É, sobre arte popular. Na década de 80, tínhamos Jorge Aragão, tínhamos, sei lá, Sandra de Sá, meio pagode, sei lá. Aí, nas décadas de 90, veio Raça Negra, um pagode mais romântico, pra você dançar coladinho e tal. 2000 veio o pagode baiano, então era um axé pra você mexer. Ah, pagode baiano, sim. É. Sim. Existe, cara, existe. É, que é o axé. Exato. Então, chamam de axé. Temos uma importância aí que na Copa de 2002 tínhamos Ronaldinho Gaúcho batucando o balde ali. Tá. Na Copa importante que valeu. Sim. Agora Neymar não. Neymar quer, sei lá, ouvir rock. Ouvir gospel. Ouviu gospel. Essas porcarias tudo aí. Né? Ouvi pagode, porra. Todo mundo que faz algo bom nesse país ouve pagode. Todo boleiro que ouve pagode é só bola na caixa, né? Ah, nossa. Porra. Mas tem uma coisa importante que ele falou. Ó, todo mundo que faz algo de bom ouve pagode. Mas não todo mundo que ouve pagode faz algo de bom. Não, mas aí você tá aumentando as probabilidades. É, exato. De fazer algo bom. Se todo mundo ouvir pagode, talvez... O mundo seja melhor. Talvez seja melhor. Então ele quer aí inserir a importância do pagode, a história do pagode, a pessoa saber diferenciar um pagode de um samba, o pagode do pagode baiano. Os pagodes regionais. É, pagode raiz, pagode Nutella. Exato. Sim, sim. O que é Zeca Pagodinho? Canta samba ou canta pagode? E aí? E o Exalta Samba? E aí, ele canta pagode ou samba? Exato. Então vai o que ele exalta aí? Exato. Porra, então vai ser uma boa disciplina ali na escola. Ah, disciplina musical, né? Sim, não, tem que desenvolver esse lado artístico também. Sim, sim. Sim, claro. E também ter a consciência de que você não sabe tocar nada, não sabe cantar, mas sabe avaliar. Não, mas igual um pagodeiro. Sim, exato. Seja um pagodeiro na vida, né? Não, no final você sai com dois diplomas, ensino médio e pagodeiro, óbvio. Tá certo, claro. E daí muito você boa, vai poder ir na farmácia com uma receita, que eles já vão te dar uma receita de água oxigenada pra você descolorir o cabelo. Assim. Fazer aquele cabelo indiano. Exato. No final você tá cantando pagode. Né? Excelente. Rapaz, que foi isso aqui, velho? Esse cara é muito bom. Tocou uma punheta ao vivo. O Gabriel, ele tá tentando. Ele vai conseguir. Ele vai. Muito bem, cara. Eu gostei aí da história da arte popular. É. Sim, sim. Exaltando o samba aí. O que adianta você saber fatoração e não sabe tocar um pandeiro? Não. E aí? Isso é humilhação, hein, bicho? Pô, claro, pô. Não saber tocar um carrão, cara. Não saber ali batucar um carrão. Mamá. uma caixinha de fósforo. É, é, pô, mais difícil aí. É, mas sabe a diferença entre centígrado e Fahrenheit, sabe? É. Mas tocar na caixinha de fósforo não sabe. E você sabe a diferença entre um lerê e um lelelelelê? É. E o que hora usar? É. E que hora usar? É. Isso que é importante. E por que não? E por que não o dig-dig-ê? Então, e eu descobri esses dias que não tem G nesse dig-dig-dig-ê. É di-di-di-di-di-ê. Exato. Eu fiquei frustrado por isso. Mas foi caramba. Não tem aula de pagode na escola. Exato. Devia ter. Essa disciplina tinha que ser obrigatória. Senhor Raça Negra aí que deve ter ficado chateado com todo mundo cantando com G. É, é. Exato. O pessoal parece que não estudou pagode. É, só eu estudo. Vem todo mundo no show. 10 mil pessoas, ninguém estudou pagode nessa merda. A diferença de um... Usar o ru ou não? É. Sempre usar, claro. É verdade, cara. Ninguém sabe, cara. É complicado essas matérias. Ah, eu tenho um adentro pra dar do Anderson Negão, que ele falou do pagode. É, deveria existir uma matéria complementar dessa também, de ensinar a não fazer axé, ou fazer axé, sem usar vogais, por exemplo. Ah. Porque vocês já pararam pra ver, né? É só A, E, I, O, U. Sim. Eu não sabia. É. Aê, aê, aê, aê, e, e, e, e, ô, ô, gente. Você falou uma consoante aí, por favor? Você falou axé, mas é o pagode baiano. É o pagode baiano. Então. Ele falou do modo leigo. É. O pessoal entender. Você entende? Então, eu acho que devia ter uma matéria assim, se quisesse especificar, né? Sim, sim. Entendeu? Fazer uma pós-graduação. Pós-graduação de compor pagodes baianos, né? Sim. É, porque quando só usa vogal é axé. É axé. Mas é, quando tem consoante é pagode baiano. Ah, entendeu? Olha aí a finesse ainda. É isso aí, entendeu? Parabéns. Nem sei se eu deveria falar isso também, mas a disciplina óbvia que tem que ter aí, o cara tem que saber pilotar trator, né? Nem precisava falar. É o Edo já, né? Então. Oh, não tô falando de meninos. Tô falando de meninas. Todos os alunos, a aula de piloto de trator, não tô falando motorista. Não, e saber dirigir, não, parece não tô falando que você sabe dar tese. É, não. Pilotar trator. Porque é maestria, né? Exato, cara. Saber usar a escavadeira na hora certa, saber ali o bom trabalho braçal, o valor de um trabalho braçal do trator, obviamente. Claro, nas alavancas. Nas ali. Alavancas ali, passeando pela terra, se sujando de terra, sentindo o poder das máquinas em sua mão, cara. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que isso é código pra sexo, velho. É, você falando mordendo o lábio. É, eu não tô entendendo. Não, e daí ali as crianças todas, pô, imagina uma sociedade de pilotos de trator, cara. E também, ou também admitir que você não tem dinheiro pra comprar um trator. Mas saiba pilotar. Saiba pilotar o trator. Que se chegar a oportunidade. E lembrando, o pessoal ouvinte, talvez o pessoal aqui da bancada não saiba. Mas o Douglas é contra que as pessoas tenham caminhonete na cidade. Mas ele tá incentivando que as pessoas dirigam trator não. Com maestria, que é pilotar não. Trator. Sim. Assim. Mas não falei na cidade. Exato. Não, não. Você tava falando na terra aí. Você falou. Sim. Mas é isso que eu tô falando. As pessoas vão pra roça e pilotam o trator. Mas, pois é, até lá. Se o cara aprendesse a pilotar trator, ele ia ficar na roça. Ele não ia precisar pegar uma porra de uma caminhonete e vir pra cidade. E nem vir com o trator pra cidade também. Que, você fala assim como se eu fosse louco, Wesley Zó. Não, não, não. Não é louco. Eu tô falando assim, que você tem uma abrangência. Eu tenho uma teoria. Que não devia existir caminhonete na cidade. Primeiro, caminhonete é carro rural. Pode ser já uma vertente da matéria. Saber se colocar, por exemplo, você é isso, então você pilota isso. Sim. O cara para com uma caminhonete gigante, cabine dupla, caçamba estendida, daí você fala, porra, você é fazendeiro. Não, não, cara, eu sou advogado. É, não tem lógica, realmente. Não, parece que você não carrega tanta coisa pra precisar de uma caminhonete. É uma porra de uma pasta que você carrega. Eu sou merda, eu dirijo um Ford Ka, eu sei me colocar no meu lugar, entendeu? Sim, entendi. Não sei dirigir direito, eu tenho um carro pequeno que cabe em meia vaga, entendeu? É, isso aí. Agora pra quê? O cara tem uma puta caminhonete cabine dupla, que cabe dois carros, ocupa lugar de três carros. Em faixa dupla ele tá sozinho ali na... É. Ela atrapalha o trânsito, polui mais, gasta combustível, pô. Pra mim, o cara, pra ter direito de comprar uma caminhonete, tem que mostrar um certificado de fazendeiro. De fazendeiro. Fazendeiro. Sou fazendeiro, por isso eu tenho uma caminhonete. E obviamente... Eu transporto torno CNC, tudo bem. Preciso carregar, é. Agora, eu transporto hamster. Acho que não preciso de uma camiseta. Não, mas quantos hamsters? Um hamster. Ah, não, não precisa. Pode trabalhar de romizito. Pode ser. É mais fácil estacionar também. Exato, e polui menos, cara. Sim. Agora imagine, todas as pessoas do mundo agora que enriqueceram depois do impeachment. Sim. Isso. Todo mundo vai ter uma caminhonete. Ou trator. Não. Não. Trator na roça. Trator é rural. Trator é rural. Tanto que trator não é veículo, é máquina agrícola, cara. Então você não pode usar na cidade. Exato. É, achei que você ia falar que era John Deere. Também, pode ser. CNPJ. Nossos ouvintes aí. Vocês sabem que é. Mas isso daí também. Todos querendo comprar trator. Já sabe qual comprar. Oh, eu queria fazer um último adendo sobre trator. Tá. Quando você vê um. Não cabe acelera. No drive. Não cabe. Acelera. Quando você vê um, acelera, acelera o quê? Ou quando você estiver pilotando o trator. Não, quando você tiver. Quando você vê um trator pode, na rua. Pode ser de brinquedo. Mas você acelera o quê, ô desgraçado? Acelera, não sei. Você tá com o ventilador funcionando. Você tá a pé, mas você acelera. Acelera a velocidade do ventilador, é isso? Não, você tá a pé, você começa a correr. Você tá, de casa, tá calibrando o marca-passo. Acelera! Porque aí você vai passar o trator. Ok, vamos. Depois vocês falam em mim. Não, isso era uma piada? Eu não Pelo entendi. Menos a minha tem a ver com o contexto. Ô, Gabriel, explica aí o que, que tem. Não, eu acho que... O trator é lento, é isso? Não, eu acho que na escola uma matéria que devia ensinar era cortar otário. Mas cortar o cara a garganta. Começa a falar, você corta. Não, entendeu? Mas a garganta. Eu sinceramente não entendi. Não, mas não tem que entender. Não tem o que entender. Não tem o que entender. Você vai passar um trator. Sorria assim. Você vai passar um trator. Passar um trator. Não, é isso. Passar um trator, é isso. É, você tá de bicicleta, você viu o trator, você acelera, você passou o trator. É isso. O que significa passar o trator? Nada. Não é possível, cara. Tem que ter algum significado. Não, ia ser muito melhor ele virar e falar assim, você, jovem virgão... Quando chegar na balada, você molha o chão. Porque daí pra ver se você passa o rodo. Mas o trator não teve o menor sentido. Não alimente os animais. Não dá ênfase pra essa bosta que ele falou. Isso existe em algum lugar do mundo. Como o vento e aquele sentimento de amor eterno. Entre o céu e o Muito bem, chegamos ao fim desse episódio aí, onde discutimos a reformulação aí. Acho que agora teremos um ensino médio de qualidade. Ensino Jaime, com certeza. Ensino Jaime. O ensino médio onde vai promover pilotos de trator. Sim. Que são capazes de arrumar a própria casa, sobreviver numa floresta. Sabem ler sua receita de dipirona. Sabem ler sua própria receita e manter as bases da sociedade funcionando aí. Sem dúvida teremos um mundo melhor, com certeza. Claro. Enriquecendo cada vez mais. Então fica aí pro Mimi saber o que seguir agora. Exato, exato. Uma coisa coerente, né? Claro. Muito bem, queria agradecer a presença aqui do Gabriel. Não, do Gabriel Asmar. Ah, sim. Mas agradeço também. A presença do Gabriel Maquinista aí. Muito obrigado. Você é lindo, cara. Não importa o que sua mãe diga, não. É. Sua mãe biológica. Ou adotiva. Não, imagina. Muito obrigado pelo convite. É, eu conheci o Chorume porque eu trabalho ouvindo muito podcast e um amigo meu... É, o Caio, aliás, um abraço pra ele, porque eu tô nessa bosta aqui por causa dele, né? Caio, se não fosse Caio ele, Pinto. Caio... Ao vivo, Sônia. Ao vivo me doeu o ouvido, imagina o ouvinte. Ficou surdo. Coitado dele. É, então, gostaria de mandar um abraço até pra ele e muito obrigado pelo convite aí de novo, né, repetindo. E é isso aí. Eu que agradeço de ter você na minha frente aqui, cara. Não precisa falar assim abrindo meu zíper, Wesley. Calma. Mas eu quero agradecer. Ah, tá. O lábio tá muito perto da boca. Calma. É estranho, né? Porque o Wesley fala ter você aqui na minha frente, você imagina o Wesley ali pra dar o bote. Mas na verdade ele fala aqui na minha frente virando a bunda. Né? É, então. É o que eu chamo de frente. É estranho. Esperamos o Caio aqui então também. Tem certeza? Sim. Caio... Tá espalhando a palavra, né? Exato. Certo. Caio cu, né? Caio... Porque ele é legal, pô. Anderson Negão, seu tchau aí pro pessoal. Falou, negrada. Falou, negrada. Pagou de baiano. É, né? Esse é samba. Faltou o carrom. Faltou o carrom acelerado pra passar o trator. Em cima dele. Gabriel Asmar, por favor, as nossas redes sociais, as camisetinhas e o seu tchau. Pra você que quer acompanhar a gente no Facebook ou Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo. E pra você que quer comprar uma camiseta nossa, do Chorume, acesse lá www.chorume.com.br/lojinha. E você, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Muito bem, temos o WhatsApp, você viu que a gente coloca o áudio aqui. Sim. A cada 6 meses, mas colocamos. Só não põe o áudio, mas o áudio... Não, o áudio, quem dera, né? Boas imitações, né? Sempre boas imitações estão mandando aqui. Sempre famosos conversando com a gente. Imitações, eu digo montagens, né? Porque não é possível imitar tão bem. Então é o DDD 19994955485. Tem um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lamerujos, assim como no Facebook também. Ouvintes Lamerujos, um grupo lá. Parou. Muito bem, obrigado aí por terem acompanhado até aqui. Novamente agradeço a presença dos senhores nessa mesa aqui de sabedoria e reformas educacionais. Obrigado, ouvinte, por ter ouvido. Até a próxima semana com o próximo episódio. Tchau!